dentro do canavial. De manhã cedo, tantas jandaias, tem as morenas sacudindo as saias. Mas à tardinha, cantam as morenas, tem as jandaias sacudindo as penas. Eu vi o sol, vi a lua clarear, eu vi meu bem dentro do canavial. De manhã cedo, tantas jandaias, tem as morenas sacudindo as saias. Mas à tardinha, cantam as morenas, tem as jandaias sacudindo as penas.